está chegando. Cristo não tarda a voltar. A igreja precisa estar pronta para com Ele encontrar. Vamos juntos, obreiros de Cristo, o Evangelho anunciar. Vamos juntos semear a semente, para que possamos almas ganhar. Vamos, irmãos, a mensagem anunciar. Cristo não tarda, breve Ele vem nos buscar. Vamos, irmãos, a mensagem anunciar. Cristo não tarda, breve Ele vem nos buscar. Quando daqui partiu, aos seus discípulos ordenou: ide pregar o Evangelho ao tão pobre pecador. Venha hoje, amigo, depressa, aceitar ao bom Salvador. Pois Ele te ama, quer te dar paz e amor. Mensagem anunciar.